4 estabilizado no curso do localizador, cabeceira 1-0. Complete na LS 21862, Lua 1854, bom dia. 1-1-1-5-4, 1862, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1-1-5-4. Uno 5-4, checado trem, 1000, 12 nós, já tem pouso autorizado, continua. 1-1-5-4, livre pouso, cabeceira. Salvador, gol 18, 17, pushback em treinamento, gate 10. Exato, chama táxi, 18, 17. Chamaremos táxi, 18, 17. Gol no 1154, solo agora às 44, direita, táxi me escuta. Prossiga via Alfa, Kilo, pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Direita, Alfa, Kilo, pátio 3, reporta para ingressar no principal, gol 1154. Salvador, Gol 917. Táxi 87 a bordo, temos 4 horas e 10 de autonomia, Altena Galeão. Autorizado, Juliette Alva, reporte do fundo de espera da 10, ajuste a 10 no 2. N12, Juliette Alva, reportaremos do fundo de espera. Boa noite. No pátio principal, gol no 154. Ok, assim que eu tomo a companhia cruzar a frente, sou ingresso, apostar minha dúzia. Após a passagem da granada da companhia, autorizado o ingresso, portal 62 no 154. Doeu, gol no 817, pode esperar 10, pronto. Prisada, além decolar, vento 090 graus com 14. A linha decola na 0, no 817. 817, colado agora 52, ponto 898, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol no 817, passa 1.600 pés na saída Dial. Bom dia, Gol no 817, contato radar na decolagem, submantando o 360, Dial. Dial 360, vibra assim, não, Gol no 817. Fátima, Recife, frequência 125.1. 125.1, boa noite, 7. Obrigado, bom dia.